Casada meu sócio, as louca chavão. Nós tapa negócio, rico bem novão. As minas se abrem, os bico fica atacado. Quando vê os menor louco, elevando o padrão. Quer tacar a banca, subir nova direção. Quer ganhar limpo, ficar com o bumbum durão. Nós tá com o Todd, na lábia na cela cai. No QG dos maloqueiros, direto dentro e sai. Deixa ela viver com os menor canalha. Cheio de tatuagem, mó cara de tralha. Deu do sorsante que nós é bigode. Pra quem me viu duro, tô contando forte. Deixa elas viver com os menor canalha. Cheio de tatuagem, mó cara de tralha. Deu do sorsante que nós é bigode. Diferenciado dos malandro bode. Ô diferente, ela gosta da minha pegada e do jeito maloca. Ela brisa no meu torpedo, na beira potente. De certo fato, onde passa o ronco incomoda. Joguei no peito a resposta de ser favelado. Saí da lama com um sonho sem nenhum trocado. Nós tá mostrando que é capaz, eu sempre quero mais. Pros bico engolir seco desacreditado. Hoje vê nós breque é um tapa, reluzente a prata. E o poçante maneiro que as tranqueiras brilhe. Sabe que nós vai mandar marcha, as pura tá na caixa. Mas só pra confirmar com mix na batida. Ela se amarra no meu jeito, foi diferente. Ela gosta da minha pegada e do jeito maloca. Ela brisa no meu torpedo, madeira potente. De certo fato, onde passa o ronco incomoda. Ela se amarra no meu jeito, tô diferente. Ela gosta da minha pegada e do jeito maloca. Ela brisa no meu torpedo, na beira potente. De certo fato, onde passa o ronco incomoda. Faz favor, quando andava a pé, as bebê nem notou. Depois do motor ficou sem limite. As mais trop da quebrada manda em marcha. Peguei firme no banco de trás do Civic. É que hoje as coisas ficam mais pra frente. Tempo passou, fiquei mais inteligente. Fiquei dinheiro pra dinheiro e fiquei fortemente. O preto tá com o bolso cheio, invejoso não tá contente. Pode avisar que é nós que tá bebê. Nós faz a festa. Os menor patrocina e cê vem só com o que interessa. O que interessa, pode avisar. Que é nós que tá, bebê. Nós faz a festa. E os menor patrocina e cê vem só com o que interessa. Então já que é pra cantar superação, canta Lili pros irmão. Que tá de um dia na vida sofrida, longe da família do louco mundão. E aqui na rua nós só vai de marcha. Papo de pouca ideia pra canalha. Hoje saquei da garagem o foguetão da NASA. Bicho da zera com os menor de chava. Eu lacradão nas tatuagens. As bandida bem louca chamando pro fight. Fazendo loucura, querendo homenagem. Jogando a bunda com força nos drag. Eu lacradão nas tatuagens. As bandida bem louca chamando pro fight. Fazendo loucura, querendo homenagem. Jogando a bunda com força nos drag. Hoje eu sou de poucas amizades. Eu vivo bem, devo ninguém. Criando meu próprio caminho. Prioridade é a família, tá no 01. Joga no peito que eu mato, deixa que eu me viro. Fases e fases, se eu tô de nada. Eu precisei gastar a sola embaixo do sol quente. Eu precisei mostrar pra vários que eu sou diferente. Se o futuro é resultado do nosso presente, é só buscar, pode falar que é nós. Que toca as caminhadas e o motor veloz. Assombra as madrugadas. E que o segredo do sucesso é a confiança. Deus tá no bar que eu vou deixando ele guiar. Pode falar que é nós. Que toca as caminhadas e o motor veloz. Assombra as madrugadas. E que o segredo do sucesso é a confiança. Deus tá no bar que eu vou deixando ele guiar. De porta a porta na quebrada eu passei de cilindrada. Gata furando a lupa, sabe que nós tá patrão. Eu já passei muito sufoco, mas o foco foi o dobro. Pra buscar o impossível, hoje nós segue o peão. Rua de peita da lala, uma chave, tô sem cap. Todos os lados de cá, trilhando a zona leste. Mais tarde é 011, liga pra te chamar amiga. Que eu guardo o torpedão e saco do meu nível cinza. Que nós tá de passagem, sente o peso que é fase. Quem pisa o amanhã será pisado, isso é fato. Tô diferenciado, tô chuco avançado. Com a mente mais pra frente dos que disser mais é fraco. Eu vou de torpedão, calando os falastrão. Mas tá levando um ano, um rapaz segue filmando. Deixa ela passar, invejoso sai pra lá. Eu vou de torpedão, calando os falastrão. Mas tá levando um ano, um rapaz segue filmando. Deixa ela passar, o invejoso sai pra lá.